Valeu, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 971, na segunda. Voo 971, no contato para a decolagem, suba nível de voo 360 após 2000 pés, está autorizado por Leda. Voz do Sr. Leda, 971. Decolagem autorizado aqui, sala 0, vento no 50 graus, 059, gol 1099. 099 de decolagem. Zona 099, decolada, Zona 9, controle da 98, boa viagem. Zona 98, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1099. Voo 1099, contato para a decolagem, suba nível de voo 360, superfície da saída da EL. Após 2000 pés, está autorizada por hoje, Leda. 3000, Leda, subindo para 360 na saída da EL, boa noite, voo 1099. 971 no Recife, 1251 no caso negativo, 13395 com voo. 251-1395, obrigado. Ligou 1168, desviou à esquerda da rota, para a gente informação. Desvio, gol 1168. Vamos que a formação está bem em cima de tarde, ok? É o 8 após registro autorizado. Segunda descendo 217. Ajustado no 097. Gente, após registro autorizado, zona para 2 mil pés. Ajustado no 097. Não, não, 68 autorizado no final do procedimento. CLS, reposta no curso localizador. Quem que informará? 3137 autorizado, linha B, colapso 0, 160 com meia dúzia. 3137. Autorizado, linha B, colapso 0, 3137. 3137, decolar 227, controle 18, correção 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite, bom fim de semana, meu. Boa noite, mano. Controle Salvador, Tran 3137, boa noite. Tran 3137, boa noite, contato para decolagem, autorizada a subida nível de voo 360 após 2 mil pés, está autorizada para o de Leda. 2 mil Leda para o 1-1-1-6-8, estabilizou. Complete nosso procedimento. 1-1-8, decimal 95, composa. 1895, muito obrigado, uma boa noite, até mais. Torre, muito boa noite, é o gol 1-1-6-8. Estamos agora a 2 milhas de teatro. Afirmativo, posiciona proa 235. 235, copiado. 1-1-6-8. Gente, vai reportar. Recebe confirmamento da parede. Seria a proa 235, seria ideal, e ou vai ter que manter a presente proa por 80 milhas. Gente. 140 com 7 pousos autorizados para o T10, 1-1-6-8. Gente, livre pouso, voo 1-1-6-8. 3137, após desvio, está autorizado a voar com proa de bridge. Então, após desvios, vou abrir de 3137. 3137, suba restrito nível de voo 220. 3220, na 3137. Tana 3137, Recife 1251, caso negativo no 3395, bom voo. Recife 1251, na Tana 3395, na 3137. 5219, decolagem autorizada no 0160 graus 059. Autorizada 059. 3662, acione identificação. Deixa nível de voo 090 autorizado. Aproa de Mari para a chegada Mari. Autorizada, descida nível de voo 050. Colado 43, controle 1-1-9, Salvador, muito boa noite, ao Trip 5219. Trip 5219, boa noite, contato para a decolagem, autorizada a subida a nível de voo 200, no perfil da saída árvore. Subir para 200 no perfil da árvore, 5219. São 3662, desafia a chegada a Mari para 2 no pé em forma estabilizada. Ajuste o time 0018. Afirmativo em forma estabilizada. Salvador, 3858, informação Delta. 3858, passando 190. Ok, desça via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste de altímetro 1098. Pronto, final do procedimento, ILS que foi pista 10, ação de edificação. Autorizado. Obrigado, Manitap. Certo, completo sinal, chame 2118 decimal 95. 2895, 73662, boa noite. Correio Salvador, 73662, uma boa noite. 3662, pouso autorizado, pistão no zero, vento no meia, 0 grau, 069, ajuste no 0 no 8. No 0 no 8, só confirme o vento novamente, por favor, 3662. 16006. 16006, 3662, obrigado. 5219, chama o centro Recife agora, na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, tenha uma boa noite. Boa. Santa Tancra aí, 858. Completo final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, até já. Salvador 3858, ao final da 10. Boa noite. 3858, boa noite. Pouso autorizado, pressão na 0. Vento 160 graus, 099. Autorizado na 10, 3858. Solo 09, direito 21, decimal 1. Direito 121, tudo puta, 3858. M1, 21, 1, fala. Afirmo. Salvador, boa noite, é o voo no 096, temos a informação Delta. Bono 096, solidificação via chegada a mar e desça para 2.000 pés. Ajuste altímetro 1018. 2018, alguma chance de voar, etapa? Autorizado, etapa. Pode estar, 62.000, Bono 096.